Salvador, Guardião 02, está no solo, controlando para o carro. Guardião 6 no solo, aos 24, frequência livre, boa noite. Salvo 24, sensor está livre. Até a próxima decolagem. Cruzando à direita na proa de Leda. Sente. Meu 01, chame Centro Recife, 128.8, alterna 126.4. 8864, obrigado, boa noite. Boa noite, está 3603, Vando Mares, Cintia Azul. 3603, acione identificação, autorizado, chegada a mar e desça para nível 050, tá 3603. Descendo para 050, a intenção é RNAV. Essas três confirma, está fazendo desvios? Pequeno desvio à esquerda. A gente está autorizado a interceptar o curso localizador, reporte estabilizado, Gono 273, descendo para 2 mil pés. 2 mil, reportará estabilizado no 273. Localizador no 273. 273, complete final do procedimento LSXO e sem glide, torre 18 decimal 6. 18 6, uma boa. Oi, Salvador, boa noite, gol no 273. Continue a aproximação, informe avistando o campo. Eu já estou vendo seu farol aqui à distância. O pista está molhada e o vento de 1,80 graus, 1,29. Gente, no 273, reportará avistando, está a uma milha do 8. Você já está avistando, hein? Afirmo. Sim, estende livre pouso, pistão no zero, o vento de través da direita, 190 graus com 10 nós. Já tivemos algumas rajadas aí, até 20 nós, mas no momento o máximo aqui que eu verifiquei, 12 nós. Tá ciente, livre pouso, 10, gol 1273. controlador, são 8002. Prossiga. Ok, senhor, já teria autorização. Silva, seria o 3602 repetitivo para o Galeão, saída prevista da El Transição Blessa, guarde cópia 8002. Tem questão 8002. Salvador Web 6708. 6708, prossiga. Autorização 330 Recife. Gente, Recife 330, saída prevista Puca, transição Aracaju, aguarde cópia. Aguardando quando possível, tá, tá pronto, puxa para acionamento no, na posição. Gente. Solo Gol 940 para o pushback acionamento, portão número 1. Autorizado, chama para o táxi no 940. Chamada para o táxi, Gol 940. Solo Salvador, Gol 1273, livrando a instrução. 273, táxi via Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette para o 612, 1273. Salvador Web 6708, pode efetuando já o acionamento na posição, senhor? A gente está para o GPU. Gente, coordenação com a equipe de solo, autorizado o acionamento na posição, aguarde para o pushback. Gente, autorizado, vai chamar para o pushback, o 6708. Tá 3603, após Mari, autorizado via chegada Mari, descer para 2000 pés, altímetro no 0 no 6. Está autorizado o final do procedimento em LSX-Way sem o glide, reporte estabilizado no curso localizador. Após Mari, DSV, autorizado em, confirmando a aeronave. Este mantém o perfil da chegada, aguarde autorização da aeronave, está 3603. E mantendo o perfil da chegada, intenção aeronave, viu, Serra Victor 366. Desça para nível 050, na 3603. Descendo 050. 8, aciona 5001, coteja. Sente, autoritário da Leão, nível 360, para a pressão 14, chancou do plot voa, saída da El, transição Black. Decola pista 10, curva direita, controle 19, decima 8, transponder 5001, na 8002. 8002, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. 7802. Projeto 6708, pronto para cópia? Pronto, prossiga. 6708, autorizado Recife, nível 330, via Upper Whisk 58. Saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 119.8, aciona 5002, coteja. 330, Upper Whisk 58, Puca Aracaju, decola 10 com curva esquerda, controle 198. 5002, vai 6708. Cotejamento correto, aguarde para o pushback acionamento. Dano 6708. Tango Serra Hotel Yankee, contato radar 60 milhas, sudoeste de Salvador, mantém nível 110. Estou indo direto, bom dia, obrigado, aí. Do Serra até o Ian. Para o táxi, o Gol 940, 172 a bordo, 417 de autonomia, alterna Galeão. Sente 172 a bordo, altímetro 1016, táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera chame torre 198.6, bom voo, 1940. Índia e Alfa, ponto de espera 186, com ajuste 1016, o Gol 1940. Dash 6708, em coordenação com a equipe de solo, após saída da aeronave da Gol da retaguarda, autorizado o pushback saneamento, chame para o táxi. Sim, autorizado pushback saneamento, é 3603, atingiu 5000, pode evitar, tem intenção, Val Serra Vita 366. Questão 3603, após ITAP, autorizado descer para 2500 pés na proa do Serra Vita 366, posto na final da RNAVE. Bota lá na final da RNAVE, o tá? 3603. Graus 1-0-9. Ali decola o 940, pistão no zero. 60 Galeão, com informações do Lula. 3197, 360 Galeão, saída prevista da El Transição Blessa, aguarde cópia. A escuta para a cópia da 3197. Pronto pra cópia? Tá pronto. 3197, autorizado nível 360 para o Galeão, via Upper Zulu 1-4, saída da El, transição Black. Decola da 1-0, curva direita, controle 1-19.8, aciona 5007, coteja. Autorizado 360 para o Galeão, pela Upper Zulu 1-4, saída da El Blaze. Decola da 1-0, curva direita. Controle 198 e o transponder 5007, tá? 3197. 3197, cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Vai chamar o tá 3197. 3297. Negativo, 3897. Perfil da saída da EL para o 360, gol 940. Aguarde, será o próximo para pushback no setor. Salvador Web 6708, 147 a bordo, autonomia de 2 horas e 55, alterna Salvador para o táxi. Web 6708, 147 a bordo, altímetro no 0 no 6, táxi via India e Alpha, no ponto de espera chama torre 18, sinal 6, bom voo. India Alpha, torre 18,6, Web 6708, grátis, boa noite. 897, coordenação com a equipe de solo, após saída do Webjet na retaguarda, autorizado para o SPEC na mente, chama para o táxi. Ligue após a passagem. Primeira nave? É o teu IA. Gente, autorizado. Firma. Está autorizado então, ingresso, decolagem, vento 180 graus, 12 nós. Começar em graça da colagem Web 6708. Tudo boa noite, o TAN 3603 vai passar o Serra Vitor 372 baixado e travado. 3603, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando a liberação do pouso, 3603. Salvador, uma boa noite, voo 776, informação, tudo? 776, contato radar, sua identificação, autorizado, chegada Mari, desce para nível 050. A IDNT é autorizado, chegada Mari, descendo para 050, informa a intenção, RNAV da pista 10, voo 776. Mantenha o perfil da chegada, aguarde a RNAV. Mantendo o perfil da chegada, aguardando a RNAV, voo 776. Salvador, boa noite, Objeto 6708, eu coloco nos a 1900 pés. Este, mantendo nível 1 no 0, o equipamento é um bandeirante. Eco 1 no 0. Salvador, boa Salvador, boa noite, objeto 6708. Suba restrito para o nível 100. Forma o tráfego na posição de 1 hora, 14 milhas, rumo oeste, mantendo nível 110. É um eco 110. Gol no 940. O gol 940, restrito 100. Controle de Salvador, objeto 6708. Atento, Abjet 6708, em Blind, ao controle de Salvador, vai cruzando 3.900, interceptando 072 para Puca. Abjet 6708, só estou recebendo o seu modo primário, mas suba para nível 330, perfil da saída Puca. Ok, poderia confirmar agora, foi trocado o equipamento, 330 na Puca. Sony código 5002, Abjet 6708. Acionou 5002 da Identity 6708. 08, não estou recebendo o seu modo Charlie. Aguarde, por favor. Agora estou recebendo. Contato radar na decolagem. Suba para nível 330, perfil da saída Puca, transição Aracaju. 330 Puca Aracaju, obrigado, senhor. Alô, Salvador, boa noite, chutando 3603 para o abismo. 3 milhas, rumo nordeste, está visual com tráfego? Gente, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Para o táxi 3297, o POV é de 230, com 4 horas e 49 de autonomia, alternando o galhão. Controle Oscar, Oscar Juliette para descida. Oscar, Oscar Juliette, prossiga. Para descida. Oscar, Oscar Juliette está mantendo por onde tap? Estamos direto com pista Salvador no 090. Diga qual é a pro. Oscar, Oscar Juliette, esse é para nível 060. 060 na prova de etapa, confirma. São Oscar, Oscar Gillette, desça para nível 080, aguarde para na prova de etapa. 080 na prova de etapa, Oscar Gillette. Controle Salvador, muito boa noite, gol no 884, está cruzando 200. 940 autorizado, ascensão para o nível de cruzeiro. Confirmado 940, está autorizado 360. Confirma. No 884, acione identificação, autorizado chegada Mari, desça para nível 090. Para o 90 na Mari, gol no 884. Boa noite, 3897 da TAM, ponto de espera da 10, pronto para decolar. Autorizado, alinhar e decolar o vento de 180 graus, 8 nós, 3897. Alinha decola, 3897. Veja. Prossiga. Desvio à esquerda na proa 020 por aproximadamente 20 milhas para evitar formação, 25 milhas.